pode botar ouro na boca e no pescoço pra brilhar, porque os versos ainda tá osso. Pode tentar, respeito não se compra como os likes que você se acostumou a pagar. É a guerra de egos. Ainda não notaram, mas já ficaram cegos. O rap é de plástico, MCs parecem legos. Martelo minhas ideias na cabeça desses pregos. Escrever é remédio, receita pro tédio. A mente voa alto, mais alto que os prédios. Deixo alquimia, bebo doses de magia. Viro a noite poesia, gole a gole até o raiar do dia. Sem fantasias, versos são meu RG. Sem personagem, só viver se proceder. Somos pontos de luz em meio à escuridão. As palavras têm força, não duvide não. Só rima sem refrão, aqui é o elo da corrente. Olhe bem pros lados antes de cruzar minha mente. Foco no presente, sigo atento ao passado. O futuro é agora e tá bem ao nosso lado. Nossa revolução é cultura, trabalho e fé. Nossa revolução é cultura, trabalho e fé. E se eu vier com uma pá de referência nova e não souber do que falar na cadência copa, quem sabe ainda assim eu me desse bem. Encontrasse alguém pior que eu ali na de sova. Meu mano, se mova, seu princípio não choca. Resistência não queima, o pilar se desloca. As linhas nem tão maloca, são daquelas bem loucas. Se me der na cachola, essa porra não esgota. Pra pegar de cintada, menino levado. Meu rap bolado, de outra esfera no pouso, fica ligado. É o elo da corrente chegado, DJ Kaique aliado. Preste atenção no bem bolado, chão. Dane-se seu trap residencial, nada substancial. Minha rima de ataque, água limpa de manancial. Eu sou Tupiniquim, lobo guará num guaxinim. Malandro velho, zenoidal. Toma lá da cá, minha parte, transforma em arte. E se saíra do Revolution, já estou em Marte. Eu ando com aliens e poetas modernos. Meus retratos pintados são momentos eternos. Nossa revolução é cultura, trabalho e fé. Nossa revolução é cultura, trabalho e fé.